Fabiano Tailandense Produções. Se eu pudesse mudar tudo que eu fiz, você não me deixaria e ficaria aqui. Platinado. Fabiano Tailandense Produções.